Toquei Maria Fernanda naquela noite tão clara. Em meio à festa, seus olhares se cruzaram na estrada. A música alta, mas o mundo parecia parar. Quando seus corações começaram a pulsar, entre risos e conversas, tudo parecia tão fácil. Eles não sabiam que o futuro reservava tão frágil. A paixão cresceu rápido como fogo a queimar, mas logo perceberam que o amor não é só desejar. Mas a distância é longa e o tempo implacável. A tentação é doce, mas o coração vulnerável. Inseguranças crescem no silêncio da noite. E o que é amor vira quase açoite. Entre estações eles tentaram segurar o amor entre a dor sem saber como lidar. Os braços um do outro, o desejo de ficar, mas a distância insiste em machucar. Ah, o amor é profundo, mas a imaturidade o mar. E mesmo em meio à tempestade, eles seguiram a remar. As noites frias traziam mensagens e promessas. Vou te ver em breve, mas a vida tinha pressas. As ligações longas, o riso e o choro misturados, sonhando com dias em que estariam lado a lado. Mas no fundo, o medo crescia devagar. Será que esse amor resistiria sem desmoronar? A incerteza rondava como um fantasma em cada esquina. E a felicidade parecia ser sempre uma quimera divina. A tentação dançava em cada cidade. A insegurança se enraizava, criando saudade. Mas entre o medo e a incerteza havia uma verdade. O que sentiam era maior do que a realidade. Entre estações eles tentaram segurar o amor entre a dor sem saber como lidar. Nos braços um do outro, o desejo de ficar, mas a distância insistia em machucar. Ah, o amor é profundo, mas a imaturidade o mar. E mesmo em meio à tempestade, eles seguiram a remar. A dor é parte da história, assim como o amor. E entre lágrimas eles acharam algum valor. Cada erro, cada medo faziam parte da canção. Mas o que realmente os movia era a paixão. Eles entenderam que o amor não é perfeito, que as cicatrizes são o preço que se paga no peito. Mas entre quedas e dúvidas escolheram seguir, pois o que tinham, mesmo quebrado, os fazia sorrir. Entre estações eles escolheram lutar, o amor entre a dor sem nunca deixar de tentar. Nos braços um do outro, a certeza de amar, mesmo que a vida insista em separar. Ah, o amor é profundo, mas a esperança é um farol que os dois seguirão até ver o amanhecer de um novo sol. O que Maria Fernanda, a dona mais forte, mais reais. Aprenderam que o amor, com o tempo, pode ser mais. Entre estações, a vida pode nos mudar. Mas o amor verdadeiro sempre encontra um lugar pra ficar. Maria Fernanda, agora mais fortes, mais reais. Aprenderam que o amor com o tempo pode ser mais. Entre as estações, a vida pode nos mudar. Mas o amor verdadeiro sempre encontra um lugar pra ficar.